Na íntima fração, como sempre, o poeta é um guardador. Guarda a diferença. Guarda da indiferença. E, no entanto, guarda a certeza da voz. Thank you.

I long to live without it. I long to live without it. I long to live without it. Thank you.